de mim. É uma história que eu quero viver. Dar amor pro sonho acontecer. Você vai ver, eu vou fazer, eu vou tentar. Tudo que eu sei pra você ficar. Não dá mais pra esperar. Terima kasih.